Estamos chegando com o Pretinho Básico. Agora é Pretinho Básico no rádio no sul do Brasil. 1 da tarde. Muito obrigado, David, por esta cabeçada pra fora. Dá uma desligada na TV ali, por favor, cara. Por favor, desliga a TV ali. Grande abraço, David. Muito obrigado. Compacto Inter e Flamengo. Bem na hora muito que o David obrigado, me bota David. Aquela bola pra fora. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a Coca-Cola pela parceria. Coca-Cola, torcer e a maior felicidade. Obrigado, Nova Skin. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Boa. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Obrigado também à parceria dos nossos queridos patrocinadores e os colegas, amigos, irmãos olha do Pretinho. Diz aí, Marcos. Beleza, estamos aqui com o litraço de 4 aqui da Coca-Cola. Não, o litraço de 2. É o lançamento da Coca-Cola, o litraço de 4. E Nova Skin a gente vai beberá quinta-feira no churrasco da firma. Aí o chopp, né? Aí o chopp Nova Skin. Chops Nova Skin. E aí, Cajezinho, beleza? E aí, beleza, boa tarde. Tudo isso é claro se o proprietário lá do latifúndio permitir que nós novamente invadamos sua propriedade. Mas sabe que eu fiquei sabendo ontem, né? Não. O churrasco? Todo churrasco todo churrasco de comemoração, de atingimento dos objetivos. Atingimento, existe essa palavra? Existe, sim, né? É realizado lá na fazenda do Cagê. Né? Ontem e aí... ontem de tarde, eu fiquei sabendo. Aí, mas aí tá tranquilo. Cadê o Mr. P? Mr. P tá aí, fala, Mr. P. Tô aí. Beleza, Mr. P. Diz aí, Potter. Estamos aí, vivos! Muito bom. Potter, pra quem não tá ligado, tá uma tucanação a vida do Potter, porque ele desde aqui, ontem está produzindo ou tentando produzir o Pretinho Básico. Ontem foi estagiário? Ontem eu notei que tava mais tranquilo tudo. É o produtor uterino, é isso mesmo. Duas estrelas móveis neste novo formato de produção do programa. As estrelas móveis se dão de cabeça. Elas chegam e se olham, ué, mas não era eu hoje? Não, hoje era eu. O nome disto é direção, produção e planejamento. Que falta faz o Maurício Amaral. Vamos saudar então a estrela móvel original deste horário, que é o nosso querido homem colorado. Beleza, Lelê? Boa tarde, Lelê. Muito bem, cara. E a segunda estrela móvel do programa de hoje é o homem galpão crioulo do sul do Brasil. Olha! Neto Fagundes! Fala, meu compadre, beleza? Explicando, né, que como eu vou estar quarta e quinta lá em Chapecó, viajo amanhã pela manhã para representar o Galpão Crioulo e o Pretinho Básico no Jornal do Almoço da quinta-feira. Na sexta-feira eu tô aqui para ajudar o meu amigo Porã, então uma pequena troca na escalação, mas a gente continua com o 352. Muito bom, meu compadre. 352 não, 4-4-2, com dois armadores e dois meias criadores. E eu consigo imaginar a audiência ouvindo, Lelê vem no programa, mas Neto Fagundes também... Muda. Mas na realidade eu tenho a impressão de que é uma forma de fortalecer a véspera da decisão amanhã a equipe colorada dando pretinho. Porque produção colorada tem mais estrela móvel colorada. E é uma forma inteligente. As torcidas vão estar unidas, né, nesse jogo. As torcidas organizadas do Colorado. Mas só tem Colorado estrela móvel. Cara, mas é que tá, cara. A Rodaica, esses dois e Davi com ele. Entrando nesta onda da união das torcidas organizadas, nós estamos unindo as estrelas móveis. Também. O Davi é colorado? Colorado. É mesmo. Aliás, eu gostaria de dizer que começou já o empurra-empurra do favoritismo para o Grenal. Como é que vai empurrar pro Grenal? Vou falar o que o Maurício falaria. Isso aí depois a gente discute no Bola nas Costas, tá, gente? Tá bem, mas eu só quero fazer um rápido comentário. Não, você viu? Não adiantou. Não adianta. O Davi Coimbra já começou na Zero Hora essa questão do favoritismo colorado e tudo mais, e isto é um expediente já cansado, mas entendeu, como é que cara? Vai ser do Grêmio o favoritismo? Clássico não tem favorito. Eu diria até mais, o favorito é o Grêmio, porque sempre quem tá joga pior é o favorito no clássico. E joga em casa. É o Grêmio o favorito. Os últimos dois clássicos foi assim, o favorito do primeiro, que era o Inter, perdeu. O favorito, que era o Grêmio, no segundo, perdeu. Exato. E nesse caso, continua sendo o Grêmio. Então, o Grêmio é o time... Não comecem colunistas do esporte do sul do Brasil com essa patuscada, certo? Para de falar de futebol, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho e vamos juntos até as 2 da tarde aqui na Atlântida. Família manda informar que exame toxicológico de Amy Winehouse deu negativo para uso de substâncias ilegais. Aí eu achei mal, aí eu não gostei, pô. Aí não ficou legal, pô. Pô, não aí faz não, assim, perdeu cara. O glamour, não né, fechou com chave de ouro a história. Pô. A análise revelou, no entanto, isso aqui nós já estamos repercutindo os destaques do clique, tá? A análise revelou, no entanto, a presença de álcool no sangue da cantora. Melhorou. E não de substâncias ilegais. A diva do soul de 27 anos foi encontrada morta em sua casa no dia 23 de julho. Uma autópsia inicial não determinou a causa da morte. M foi cremada em cerimônia particular no dia 26 de julho, 3 dias então depois do seu falecimento. Só tem uma coisa que me deixa mais feliz com essa notícia, que os moralistas que diziam, viu só, morreu, as drogas... Não vão ter o argumento agora, né? Quer dizer, ela tava melhor usando drogas do que não usando. Não usando, ela morreu. Tem dois poréns, né? Um, primeiro, que foi a família que falou, né? É, que é a primeira a saber disso aí. E o segundo, porém, é que, na verdade, ela pode não ter, naquele dia, ter sofrido alguma coisa com algum tipo de droga lícita ou ilícita. Mas ela levava uma vida desregrada. Mas morreu de quê daí, ô Potter? Pode ter sido uma parada cardíaca. Cara, isso foi uma consequência da vida. De excesso. Eu vejo muito parecida a morte dela com a morte do Kurt Cobain, cara. São pessoas que não têm uma... Não, mas o Kurt Cobain é absoluta, né? Não, cara. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. A consequência, ela é igual porque morreram sozinhos, entendeu? Sem ter pessoas, porque essas pintas viram as pessoas mais famosas do mundo e se... enche de interesseiro na volta, cara. Os caras que chegam com droga de graça. Se essas pintas não tem uma base bem boa, Lê, sabe o que acontece? Perdem, cara. Aí, mano, ela tava apaixonada, tava fazendo exercícios, tava, ensaiando. Tava ensaiando, provando um vestido de noivo pra ir num casamento. O cara dela tava apaixonado por ela também. E aí veio. E parece que os exames chegaram a encontrar sangue no álcool dela. E tem uma outra coisa, né, Tio? Talvez com a droga faça o mesmo efeito que muitos antidepressivos, por exemplo, que são drogas também, acabam ocasionando quando a pessoa para de supetão, que não se pode, né? Síndrome de abstinência. Não pode acontecer isso. Talvez o organismo dela tenha tentado, de alguma forma, suprir, não sei. E tem uma outra questão também, né, cara? Uso contínuo prolongado. Uma hora conta vem, cara. É isso aí. Uma hora conta vem. Vocês não lembram das fotos, as únicas fotos que eu me lembro que eu consegui, que se divulgou ali, dela sendo carregada pelos caras da maca ali, os paramédicos, né? Cara, ela é um fiapinho de gente, assim. É maga patológica. Ela já era magra, né? A magra patológica. Magra patológica. O Mr. P também, cara, é um fiapinho de gente. Não, cara, mas a Amy Winehouse sempre foi magra, só que pelo... Não, ela era gordinha no início da carreira. Sim, mas eu tô dizendo porque ela bombou no início da carreira. Até por consequência do uso das drogas, ela emagreceu muito. Ah, ela tava deteriorando, né? Ela tava definhando, literalmente. Por favor, claro. Eu já acho o contrário, parou de usar drogas, acabou falecendo. Mulher morre em acidente na BR-101. Pô, que pena. Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida e acabou então morrendo em um acidente na BR-101 em Joinville no final de ontem, no final da tarde de ontem. A vítima, Raquel Crivano Amorim do Vale, 32 anos, chegou a ser levada em estado grave até o hospital em São José, mas não resistiu, infelizmente, aos ferimentos, e isso acaba então com aquela série, com aquela sequência de 6 ou 7 dias sem acidentes fatais nas estradas de Santa Catarina, que tanto louvamos aqui durante este período. Uma pena. Hiperlocalismo chega ao oeste de Santa Catarina com o lançamento do site do Clique RBS Chapecó. Temos então no Clique RBS Chapecó H, Pense Carros e Pense Imóveis. Que beleza, parabéns à região de Chapecó, que tem agora o seu próprio Clique RBS, caracterizando o hiperlocalismo. MPF propõe ação contra a cobrança de pedágios na BR-101 em Santa Catarina. INSS? Não, MPF, o Ministério Público Federal. Para eles, a suspensão deve ocorrer até a concessionária Autopista Litoral Sul, responsável pelo trecho, executar todas as obras previstas no contrato de concessão. Isso tem um prazo, 60 dias para ocorrer, sob multa, sob pena de multa diária. Boa! Agora a ação aguarda a decisão da justiça. A ação inclui as praças de pedágio de Palhoça, Porto Belo, Araquari e Garuva. De acordo com o órgão, a cobrança do pedágio é ilegal, por isso os consumidores que pagaram tarifas de 22 de fevereiro deste ano até a data em que todas as obras previstas sejam executadas devem ser ressarcidos em dobro. Mais uma vez o Ministério Público fazendo trabalho de investigação, de dossiê, de entregar tudo pronto para a justiça, e agora vamos esperar a justiça trabalhar. Bom, muito legal, isso aí, muito, né, legal, cara? Obrigar, né, cara, a empresa a fazer o que estava por contrato e por período que estava determinado em contrato. Ou seja, a primeira coisa que a empresa fez foi instalar um pedágio e começar, isso, a cobrar, começar a cobrar umas obras que não foram terminadas, isso, ainda. Por umas obras que não foram executadas. Oh, e isso acontece com o Ministério Público, mesmo que acontece com a Brigada Militar, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que prende, né? Vai lá, prende o cara, muitas vezes em flagrante, no ato do crime, no momento do crime. E a justiça solta, porque não tem antecedentes, porque não tem base para incriminar, enfim. Um dos motivos também para tais causas é porque o Supremo Tribunal Federal tem juízes que não são juízes de carreira, né? São juízes que estão lá por indicação. Uhum. E não são juízes que, sei lá, começaram numa comarca pequenininha, aí... E foram indo, mostrando foram trabalho, indo. E por competência chegaram, uhum, lá, uhum, é por indicação. Então, são pessoas que têm... Por QI, né? É, porque aí eles têm uma obrigação moral de ficar do lado de quem os indicou, que normalmente é o governo, né? Uhum. O presidente da república, né? Então, os caras... Enfim. Um abraço a você, juiz, que escuta o Pretinho Básico. É. Ser juiz, promotor, se advogado, engano, todo mundo engano, do, da área do direito aí, que escuta o Pretinho. Supremo Tribunal Federal, o maior órgão de justiça do Brasil, tem 2 juízes de carreira só. Rio Grande do Sul deve ter chuva fraca e sol entre nuvens nesta terça-feira. Por enquanto, até agora, meio-dia, aliás, 1h14, só tivemos chuva. Não tivemos sol entre nuvens. A temperatura máxima deve ficar em torno de 16 graus hoje no estado. Santa Catarina, a mesma coisa. É, chuva fraca e períodos de abertura de sol para esta terça-feira. A temperatura também não deve passar de 19 graus em Santa Catarina. Manifestantes do MST bloqueiam rodovias no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 integrantes do movimento Sem Terra interditam a BR-158, a 158 em Santana do Livramento, na entrada de Passo dos Guedes, na altura do quilômetro 566. O trânsito é liberado a cada 30 minutos e uma fila de veículos se estende por 600 metros da rodovia que liga Livramento a Rosário do Sul. Essa estrada muita gente passa quando vai fazer compras em Ribeira. Isso mesmo, exatamente. É aquele trecho ali de 100 quilômetros. Em Alegrete, aproximadamente 200 manifestantes bloqueiam a RSC 377 na localidade de Passo Novo. Ó, nego velho. O tráfego é liberado de hora em hora, de hora em hora. Segundo a Brigada Militar na região, as manifestações ocorrem de forma pacífica por enquanto. Passo Novo é onde o nego velho tem terra. Eu tenho terra em qualquer lugar. Vamos aí pra enterrar, gente. Internet banda larga do governo por R$35 começa hoje. Serviço começa na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Interessados têm que pagar R$300 pelo modem. E é 1 mega, viu, de velocidade. Um mega. A banda larga. Mas por que começar a banda meio larga, na real, né? Não entreguem, os caras estão descobertos, né? Exato. Mandar um abraço pro Igor Seco, que hoje foi homenageado pelo Pretinho Básico no Jornal do Almoço. Jornal do Almoço, Santa Catarina. Lane Valgas, iniciativa total da Lane Valgas. Um beijo, Lane. Pretinho tá junto aí, Igor. Tamo junto. Era isso então. Eram estes os destaques comentados, Marcelo. É verdade, amigo. Clique RBS. É verdade, é uma palhaçada. Clique RBS, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Chapecó. É verdade, amigo. Hiperlocalismo, né? Hiperlocalismo. Separa logo, então, aqui o Rio Grande do Sul. Vocês gaúchos gostam muito da localidade. Separa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do resto do Brasil. Um jovem foi preso por dar um tapa no traseiro de um cavalo da polícia. Desacato à autoridade. Batendo, daí saiu correndo. Ah, podia ter tomado cavalo, um coice, né? Quase caiu o policial norte-americano de 28 anos, foi preso em São Petersburgo. No estado da Flórida, acusado de dar um tapa no traseiro da polícia. Aliás, do cavalo da polícia. Segundo o jornal Sarasota Herald Tribune, o incidente ocorreu na sexta-feira. E o acusado disse que estava apenas tentando acariciar o animal e não assustá-lo ou machucá-lo. Era só um tapinha. É. Tapinha não dói. Quem aqui nunca tentou acariciar uma eguinha, né? Meu pai tinha um parente lá, que era o Ciro Louco. Ele gostava de botar as crianças em cima e dar um tapa. Ciro Louco? Sim, mas aí veio o apelido. Né? Ah, tá. Ele mandava as crianças, vai ali, pega aquela ervinha pro tio ali, era urtiga. Ai, ai, ai. O tio que acendeu o palheiro, pega a brasinha pro tio ali. Não, um abraço pra família do Ciro Louco, nosso parente. Ai, que beleza. Americana. Ciro Louco. Americana é presa após ser flagrada andando seminua e suja de lama. Ah, não, lama não. Não, era Amy Winehouse. A norte-americana Louise Ellen Hev, de 29 anos, foi presa na última sexta-feira após ser flagrada andando seminua, como eu já disse, numa estrada. E suja de lama, como a manchete já havia dito, né? A suspeita também xingou e chutou um policial. Não sei por que ela foi presa, então. Se foi porque ela xingou e chutou o policial. Ou porque ela tava pelada e seminua e suja de lama. São vários crimes aí. É a lama. A lama, a nudez e o chute no policial. O Cajeta tá na lama há uns 60 anos, nunca foi preso. Mas eu não tô seminu, né, Marcelo? Ah, é verdade. A lama que o Cajeta tá é outro tipo de lama. É lama daquela, lama cosmética, é diferente. Ah, olha, adoro a lama cosmética. Vai, Pikachu! Vai daí, Mr. P! Abraço pra todos da Infodigi de Florianópolis. O quê? Infodigi. É verdade, Infodigi. Eu perguntei umas três vezes. Apoio! Não, informática digital, Infodigi, porra. Eu perguntei umas três vezes, eu tava chegando no posto em Canoas, hoje perto do meio-dia, antes de vir pra cá, e aí... Aliás, é muito bacana quando um cara pede pra falar com a namorada dele pelo telefone, cara. Eu acho isso espetacular, entendeu? É uma pessoa... Como é? Quando assim? Um cara te encontra, ele... Pá, para aí um pouquinho, cara. Fala com a minha namorada, tá, cara. Eu acho isso falar. Fora de eu certo. Eu já digo, não, me dá o número da tua namorada que eu ligo pra ela depois. Eu acho isso horrível, cara. Eu acho horrível, espetacular. A minha mãe uma vez encontrou um vereador de Florianópolis e falou... Ah, não, você tem que falar com o meu filho. Me ligou, ficou eu e o vereador. Eu e um vereador. São recursos. Né? Eu falei, oi, tudo bom? E ele, opa, tudo bom? E aí? Falei, e a Câmara? Que é uma conversa que nenhum dos dois quer. O cara não faz convenhamos, né? Tu nunca ouviu aquele vereador. A menina, a namorada dele é fã do Pretinho. Aquela boa vontade. Mas olha só, eu posso falar assim, eu acho que isso aí é sinal dos tempos, cara. Antigamente a gente, quando encontrava uma personalidade, pedia pra tirar uma foto. Uhum. Hoje em dia, com o advento do celular, tu pega, fala com a pessoa aqui pra mim. Não, mas é que a gente é porque a gente é rádio, não, né, Lelê? Não, Lelê, tem que identificar celular. A voz. É, com celular. Você faz muita coisa, pode até vídeo. E mais do que isso. Tudo bem, mas é que a pessoa, em vez de, antigamente, tirava uma foto, tu mostrava pra pessoas, encontrei o fulano e tal. Hoje em dia, tu quer mostrar na hora. Fala com a pessoa aqui. Faz vídeo no celular, Lelê? Como? Vídeo no celular. E não só fiz, isso, cara. Tem um amigo meu que já tem toda a manha de fazer vídeo no celular. Eu não é comigo. O cara tá desprendido, não tem ciúmes, entendeu? Ao contrário, ele tá passando um cara verdade. Que é conhecido e tal, pra namorada dele dar oi, porque ele sabe que ela gosta. Isso indica então, segurança na relação, isso, né? Isso é bonito, verdade. Cara. Isso, é nesse aspecto que eu acho. Uma vez a gente tocando num bar no interior, não vou da cidade, que talvez eu estrague a história do cara, mas faz muito tempo isso. Tinha um cara sentado desde as 6 da tarde na primeira mesa do bar, assim. A gente chegou pra tocar e o cara, esse pessoal tá te esperando aí desde... Esse cara aí tá te esperando desde... Ah, foi indo, terminou o show, ele perguntou, quanto é que vocês cobraram pra tocar aí? Eu disse, tanto, né? O cara, eu te pago 2 cachês desses pra tu me levar lá em casa. Porque eu menti que eu tava com vocês desde sexta-feira. E eu agora tenho que chegar com vocês lá. Eu prefiro pagar essa ganha, senão meu casamento foi pro saco. E cara, nós somos lá na cobrou? Casa... cobrou? Não cobrei, mas fomos na casa do cara. E salvamos o cara. Isso significa o seguinte, a mentira não tem preço. Alguém ia cobrar de ti, isso. Bom, mas quem provocou tudo isso, então, foi o Diego, que pediu pra eu dar um oi pra Elaine, que trabalha na Infodigi em Florianópolis, e aí já aproveitaram ali o Denilson do posto e pediu também um autógrafo pra Tainã, que é a namorada dele. Tá bom, agora vamos no e-mail. Deixa eu só defender o Neto aqui, que eu acho que o Neto não mentiu. O Neto foi contratado, a mentira foi do cara. Contratado. Prestou o serviço. O fato dele ter sido cúmplice é mero detalhe. Não, ele prestou o serviço. Não, a cena da mulher, cara, abrindo a janela e olhando o cara, disse, tu tava com eles mesmo. Porque se tu não tivesse, tu ia ver o cara bom. E ele só piscava o olho. Assim, os dois tinham tinha sumido, né? A partir de hoje, pode chamar de Neto Laranja. Beleza? Laranjinha. E-mail da Jéssica de Esteio, dizendo assim, ó. Quem nunca aprendeu uma matéria inteira poucos minutos antes da prova? Quem aí? Puta, pior que é verdade, né? Eu só aprendia quando eu escrevia a cola. Sabe, quando eu fazia a cola preferida. A cola ali eu aprendi. A prova a cola preferida de cada um aqui. Qual era a cola preferida? Vamos incentivar. O caminho do ar. Que passava pela laringe, pela faringe. Isso era uma frase super extensa, cara. Que eu tive que copiar toda essa frase num estojo meu. Foi difícil, mas eu consegui. A cola que tu diz, tu fazia, né? Pô, debaixo do estojo clássico, né? Não, eu era aqui embaixo da perna, que daí tu ficava olhando. Eu estudava. Não é minha tática, mas é a minha... Assim, eu nunca vi um cara melhor que esse cara. Ele fazia o seguinte, ele guardava a prova dele. Todo mundo devolvia, aí ele fazia depois a prova. E aí chegava pra a turma do lado, que ia fazer a prova no dia seguinte, entregava pro amigo, o amigo entregava as duas provas. E aí ele, na hora da professora devolver a prova, ele dizia, professora, será que a senhora não se confundiu, botou minha prova na outra turma? Sensacional, esse cara é um criminoso. Esse cara é um criminoso. Eu me lembro de uma história. Ele arquitetou o nome dele. Fernandinho. Não, olha o sobrenome dele. Representa muito. Brasil. Demais. Eu tinha uma colega chamada Cláudia, ela sabia muito, né? Bem mais acima do que a nossa turma. E fazia a prova com facilidade. Chegava na última prova, que a gente estava sempre esguelado, precisando de nota, porque era multiplicado por mais, né? O terceiro bimestre valia mais nota a prova. E ela já estava passada. Aí eu dizia pra ela, tava frouxo. Senta na cadeira, na frente da minha, porque as provas eram por fila. Ah, sim. Não adiantava tu colar do lado, porque do lado era diferente. É verdade, tinha isso. Aí ela escrevia, lançaram aquelas deformicas, né? As carteiras. Né? Aí ela escrevia tudo ali de lápis, que depois era só passar o dedo e apagava. Aí eu peguei e colei uma prova de matemática toda dela, ela deixou pra mim, eu não sabia nada, assim. Aí eu tirei uma nota mais alta que a dela, porque eu chutei umas duas que ela tinha ali. E aí... 10 anos depois, eu tô em Santa Maria e esse meu professor chegou, porque ela me disse assim, ó, bom, tu vai fazer isso aí e tu não vai ter o cálculo. Aí eu peguei a última folha, enchi de tudo que é número e cálculo que eu me lembrava. Classic. Assim, tá, recebi a prova, passei de ano, fui embora em Santa Maria, 10 anos depois, chegou o meu professor. Ele disse, aí, que bom TV, Vagundes, pô, como tu tá bem aí, o show hoje tava belíssimo e tal. Só que eu vou te dizer uma coisa, chega aqui no tio aqui. Tu não vai achar que tu veio passar a perna aquela vez. Que maravilha. O cara não sabia nada. E no último bimestre ele tirou 8,4 a kids. Que é só porque eu sabia que tu não ia ser nenhum Oswaldo Souza, né? Então... A minha melhor eu recortava uma meia lua com a capa do caderno, uma capa mais durinha, uma meia lua. Percevejo na parte paralela à mesa e a meia lua pra dentro. MacGyver total. Meia lua pra dentro. E aí gira a meia lua pra ti. Uma roleta? Gira a meia lua pra ti e depois coloca a meia lua pra baixo da mesa. Com percevejo ali no. Eu queria falar que. Essa fórmula de matemática. Eu estudava 3 dias antes das provas. Muito bem, chegava ali e passava por média tranquila, que é o perfil. Isso aí. Isso tudo faz parte desse momento mágico da vida, que é o tu sentar na classe, né? Na mesa, na frente de um professor. Isso é um momento mágico. A decoreba nos obriga a cola. A cola é uma obrigação do aluno. Porque é um expediente disponível. O professor nos obriga a decorar, não nos ensina, cara. Enquanto a escola não ensinar a arrumar o motor do meu carro e tirar aquele ganchinho maldito do sutiã, a escola não sabe. Isso você aprende com experiência. Né? E o pior que todo mundo que está nos ouvindo agora tem certeza que... Não, tenho certeza que todo professor sabe quando a gente tá colando. Olha, todos. Eles fazem de quando não estão vendo. Olha aqui, pelo comportamento, pelo entendeu? No Twitter a galera foi loucura. O Alisson, hoje em dia não pode mais deixar o estojo em cima da classe, não dá mais para colar. Outro aqui, Lucas, pretinho básico, ensinando a colar na escola. Como colar no colégio? Com o pretinho básico na 94.13. Esse cara que desceu da região de Porto Alegre, né? O piano escondia debaixo da barba a cola. O pretinho básico hoje tá demais. Hashtag dicas de cola. Ô Piangers, sobre esse negócio de abrir o sutiã, né? Eu acho que o maior sentimento que o homem tem depois de conseguir abrir um sutiã pela primeira vez é de fazer a mesma coisa com uma mão só. Aí eu acho que o cara... Eu já tô na fase dos dentes, né? Nossa senhora. Vamos dar uma girada aí. Acabou, né? Acabou. O que é isso aí? Mas é que é legal, sem comentários então. É a lista da Jéssica aqui. Como nunca assim, sonhou que tá. Cara, não conhece esse programa? Quer cada um? Puta merda. Mas bom, então tá. Quem nunca sonhou que tava caindo de um penhasco e acordou assustado? Odeio colocar água na forminha de gelo. porque sempre derrubo metade da água na hora. No caminho, é verdade. Tenho aqui 20 centímetros de puro prazer. Opa. Uma bela barra de chocolate ao leite. Ah. Essa aqui é boa. Eu nunca vi a cara da dona do Tom, do desenho Tom e Jerry. Demais, né? Hoje eu ainda de manhã tava vendo. Muito bom, pescoço é pra baixo, cara. Chinelão sempre, sim, né? O chinelo. E canela gorda. É. E finalmente, eu nunca vi coisa mais divertida do que ficar estourando plástico bolha. Bah. É, manda, bom. Tem um aplicativo no iPhone que imita o barulho. Ah, é? E é os fica apertando as bolinhas. Fica... E tem um filme Corra que a Polícia Vem Aí, né? Tinha o Corra que a Polícia Vem Aí, 1, 2, 3, 33, 1/3, sei lá. E aí tinha um que o cara tava cuidando os vencedores do Oscar, porque eles iam botar uma bomba no Oscar, sim, lá. E aí tinha um cara que era o segurança que cuidava. Não deixava ninguém... Leslie Nielsen, é muito bom. Era muito bom, né? Eles iam botar uma bomba lá no Oscar, na hora que abrisse o vencedor e explodir tudo. Era uma tentativa do Leslie Nielsen tentando pegar os caras. E aí o segurança que não deixava ninguém pegar lá o quem ganhou os Oscars, lá, os envelopes, tava lá cuidando e aí chega um cara, o terrorista... E dá pra ele um papel plástico bolha. E aí o cara não se segura e vai pro plástico bolha. Aliás, achamos um debaixo da mesa aqui, ó. Aí, ó. Ó, estourando plástico bolha. Sensacional. Ai, que rapidez. Vamos ver, Girina. Beijos pra Jéssica. Ah, é que ela pede aqui, cara. Eu não posso deixar passar. Pede uma velha pra mãe Neuza. A velha! Beleza. E ai, que amor pro namorado dela. Jéssica, beijo. Olá, eu sou a Andressa. E vim entregar meus exames de fezes. Hã? Andressa. Olá, meu nome é Janete. Vou ter que ir embora exatamente agora. Já? Janete. Oi, meu nome é Keila. Soltei um pum e acho que me sujei. Quê? Keila! Ai, ai, ai. Tá bom? Tá ótimo. Culpa do Potter. Não, tá lindo. Eu até prefiro esses variados, entendeu? Claro. Manda um punk rock até os ossos aí pra ban... Punk rosso. Punk até rock rocks. Até os ossos aí pras bandas. O Clube da Monareta, Tampa do Caixão e Strato Feelings, aqui de Joinville. Quem mandou Strato foi o Dom Ferreira, que é do Clube da Monareta. Muito bom o Clube da Monareta, hein, cara? Vamos ver, Lelê, vai aí. Olá, me chamo Kleber. Não. Grande abraço, Kleber. Não, não, Léo, eu até tinha, a produção tinha me passado uma saga aqui, mas eu preferi ir numa história romântica. Boa, isso, feeling. Ah, vai. Eu e minha namorada estávamos juntos há mais de 2 anos e por isso resolvemos casar. Só havia uma coisa que me chateava, a irmã dela. Minha futura cunhada tinha 20 anos e abusava de mini saias e decotes. Ai, ai, ai, ai. Acontece muito. Ela sabia que era gostosa e fazia questão de falar perto do meu rosto e se abaixar perto de mim para que eu visse seus valorosos dotes. Vale nada. Vale nada. Nada. Pouco nada. Antes de me casar, minha cunhada me convidou para ver os convites do casamento que haviam ficado prontos. Cara, eu acho que ela vale, cara. Vale uns 350. Não, olha isso aqui. Prestem atenção. Fomos até a sua casa e estávamos a sós. Ele e a cunhada. Ela se aproximou de mim e disse que me desejava. E queria apenas uma chance comigo antes que eu me casasse. Isso é mentira. Subiu as escadas até o quarto e lá do último andar, do último degrau, jogou a calcinha pra mim e disse: te espero aqui em cima, cara. Que isso, cara. Que isso. Não, essa é a vida real, isso que é o pior. Ficção científica. Vida cara, real, aí ele real. Disse aqui, ó, peguei sua calcinha na mão, deixei a cair e corri pra fora da casa. Saí correndo. Agora sem ficção. Logo na saída, eu encontrei meu sogro, que me abraçou. Começou a chorar e disse assim: você passou no teste, meu filho. Nossa. Eu não posso imaginar homem melhor pra minha filha do que você. Maluco. Moral da história que nos manda aqui o Kleber, cara. Nunca guarde a camisinha na carteira, sempre no carro. Ah, boa. E aí, meu compadre? Cara, mandar um grande abraço aqui pro Fernando Luz, pro Guilherme Silva, pra Vivian Ramos, pra Giovana Cavalcante, são ouvintes do Pretinho. Eu encontrei lá no México eles e guardei o que beleza, bilhetinho, hein, da galera aqui. Famoso que... no México, compadre. No México, lindo. Ai, México continua lindo, compadre. México, lindo. Diazinha, e tu não te confundiram lá, cara, assim, tipo, com a tua cara de mexicano, assim? Com certeza. Ouviam falar Ariba pra ti? Não, tequila dava um lado, assim, nem olhava. Ó, tá tequila aí, achava que era minha já. Tem uma música, eu não sei se é os atuais, que a tiazinha é sucesso no México, né? México pra cá, México pra lá, o tempo todo. Eu acho que é os atuais, depois México, eu vou olhar ali. México, né? Os atuais, cara. México pra México. Lá. Você vai ser. Os atuais não estão muito atuais. Vamos lá, meu compadre. Nego velho, Gaudêncio. O Gaudêncio foi fazer um check-up. Nego velho adora check-up, né? Mas o senhor está em muito boa forma, seu Gaudêncio. Pra 40 anos... 40 anos, querido? Quem é que te disse que eu tenho 40 anos? Mas quantos anos o senhor tem? Tô com 57, querido, no lombo. Faço em maio. Puxa, hein? E quantos anos tinha seu pai quando morreu? Mas eu te disse que meu pai morreu, querido. Desculpa, mas quantos anos tem seu pai? O velho tá com 81, tá que é um aço, querido. 81? Mas que bom! E quantos anos tinha o seu avô quando morreu? Mas quem disse que o meu avô morreu, querido? Eu sinto muito, mas quantos anos tem seu avô? Tá com 103, querido. Andando de bicicleta até hoje. Mas eu fico muito feliz em saber, o seu bisavô morreu de quê? Eu te disse que o meu bisavô já morreu. Que isso, cara. Não morreu, querido. Tá com 124 e vai casar semana que vem. Nossa. Não. Para aí. Aí já é demais. Por que um homem de 124 anos ia querer casar? Mas eu te disse que ele queria casar. Ah, ele não queria? É, queria nada. Ele engravidou a guria. A guria. A guria. Classificado. É clá, classificado. Para intercâmbio inteligente, Gale Intercâmbio. Acesse gale.com.br. Duas ofertas da nossa audiência. Pessoas, estou precisando vender o meu pretinho básico. É um Corsa, ano 95, modelo 96, motor 1.4, direção hidráulica. Tô pedindo R$8.000. Tô torrando o pretinho porque preciso de um carro maior para minha família. E já estou com um negócio encaminhado. Quem tiver interesse pode mandar para... Nossa Senhora. Cristi é Cris, normal, THY.RS. Cristi.RS@hotmail.com. Mandou a Cristiane Ávila. E a próxima oferta da nossa audiência é: sou um grande fã de vocês, escuto sempre o programa, sei que alguns aí não torcem pro Inter, mas gosto de todos mesmo assim. A maioria torce aqui hoje. Mas é uma venda para Colorado e só vendo porque realmente estou precisando. Tem uma pequena empresa, pequena mesmo, eu e meu sócio, sei como é, tem uma pequena empresa com meu sócio Almir também. É verdade. E para conseguir crescer tive que investir e agora faltou dinheiro para pagar. Eu sei bem como é isso, amigo. E agora faltou dinheiro para pagar as contas da casa. Tamo bem de sócio, brother. É um Gol MI 97, preço Fipe, R$10.000. Só que ele tem... É o Gol 97 esse? É o Gol 97 MI. Dizem que é o melhor Gol da história. É mesmo? O Gol do Damião. É o Gol, aquele mais econômico. Bom, enfim, o Gol tem plotagem de R$3.000, mais ou menos. Um som que vale 1.500, ótimo pra assistir e festejar as vitórias do Inter. Vem com pilotagem de R$3.000. Plotagem. Ele deve ter envelopado o carro. Sabe como com os caras fazem lá, faz o carro fosco, botam uma faixa. É, coisa brega, né? Coisa de Bahia. Eu acho bem legal. Lá na Bahia é um sucesso. Impressionante, né, cara? Não é puxar brasa pro nosso lado aqui, dos gaúchos, ou até nós aqui, que tanto nós brincamos, mas há quanto tempo nós estamos falando dessa coisa do envelopar. Agora é uma febre no centro do país, lá pra cima, já deu matéria, né, na Bahia Braga, hoje de manhã de novo. De carro fosco? Aí tu fica olhando, puta, mas há quanto tempo nós já... A moda da Atlântica, né? Uns 3 anos já. Tirou isso até. Isso aconteceu também com os adesivos de família, depois de uns 6 meses que chegou no centro do país, aqueles adesivinhos com a família e tal. Ah, isso aí, começou por aqui também, né? Aqui teve... antes, né? Tá bem, mandar um abraço pra galera que faz o envelopamento das unidades móveis da Atlântida, rapaziada da Orange Com. Aquele lá do... Grande abraço. Aquele atriz... Igor Anderson e toda a galera. Aquele atriz do Mr. P ficou lindo, né, o Mr. P? Ficou, né, o Hot Wheels do Mr. P. Alguma coisa errada aquele lá, né? Não, mas depois resolveu. A móvel da rádio é fosca, o carro do Mr. P é plotado. Não, já tudo não é plotado, na verdade, né? Não, é uma, como é que eu vou dizer? É um tipo de adesivagem, tu entende? É um tipo de adesivagem. É um adesivo. O Fusca do Pretinho também é plotado, também é envelopado. Entendi. Isso aí. Posso aqui continuar o e-mail do amigo que quer vender o seu... Vamos lá, cara. Envelopado. Seu Gol envelopado é paulo75@gmail.com. paulo75@gmail.com para comprar esse Gol 97 MI por R$11.900. Mande sua oferta pra gente pro classificados@atlantida.com.br ou pode mandar direto pro pretinho básico arroba atlantida.com.br. O que tu tá fazendo, Amir? Tá te imitando, né? Óbvio. Tá te vendo, cara. Hã? Eu tô descobrindo os teus segredos. Oh. O que é isso, Amir? Tu no, na rádio aqui, tu fica te esticando, botando. Fico me alongando, né? Alongando. Sim, mas a diferença é que isso não é alongamento, né, Amir? Isso aí é botar o pé em cima da mesa e correr risco de distensão, Amir. Tem que esticar a perna, Amir. Mas eu tô aprendendo aqui, cara. Tu, pra quem não tá vendo aqui na rádio, né? É sim, só nós estamos vendo. O Magnânimo, ele faz a rádio com o pé em cima da mesa, gente. Se alongando e pegando lá no pé e coisa. Isso. Ele não para de fazer exercício nem quando tá no meio do trabalho. Sou viciado em alongamento. Ele é viciado em alongamento. E ficar cada vez mais bonito. É impressionante. Se eu pudesse te dar um conselho. Amigo. Qual seria, Pedro Bial? Seria, não precisa mais, querido. Chegasse à perfeição. Não, tá louco. Não precisa bota mais. Bota que é isso, sabe? Tá louco. Não precisa. Tô obrigado, mais. Querido. Se tu quiseres alguém pra segurar o teu pé, não precisasse da mesa ali. Seguro o pé. Exatamente. Tá bem. Almizinho, o que nós temos hoje? Qual é o produto que a nossa empresa vai oferecer pros nossos clientes? Continuando a saga de tentar fazer com qualquer mero mortal ser humano, ser humânico, seja parecido, pelo menos um pouquinho, com Alexandre Fetter. O que é isso? Quer virar um super-homem. Pobre gente. É o Marketing Power Super Hero. De novo. É o nome de novo, são mais... É uma linha nova. Maurício sai de férias. Nova. Sim, uma linha nova. Mais poderes pra você que quer tomar nossos remédios, ficar igual certo. A L. Fetter, Real certo. Fetter. Certo. Arroba L. Fetter. Não, arroba Real Fetter. Arroba Real Fetter, Almir. Por exemplo, aqui, ó. Sabe o super-herói que tem super rapidez? The Flash? Sei, Flash. Sei. Nós conseguimos pra você ter o poder da super lentidão. Super lentidão. Tudo que você faz é slow mais motion. Mais lento, slow motion. Slow motion. É muito divertido brincar de Matrix. O Ciborgue já fez isso aí um tempo atrás. 75% de... Tem outro poder aqui, ó. 75% de levitação. Você quase esse levita. É bom, hein? Esse é bom. Fica só 15%... Tem só uma parte do meu corpo levita. Que levita. Uma parte grudada no chão. 75% fica... Levitando. Demais, hein? É? Grande abraço para o Cláudio Levitando. Por exemplo. Pô, grande abraço, querido Cláudio Levitando, nosso ouvinte, Cláudio Levitando. Sabe aqueles super-herói que desviam de bala? Sei. Pois o nosso superpoder é atração de balas. Atrai balas. Vem tudo pra ti. Ah não, o cara ia lá longe atirar num outro... Bala perdida é tudo com a gente mesmo. Vem tudo pra ti. E o melhor de todos, né, gente? Queda de cabelo instantânea. Ótimo. Come... automaticamente superpoderes. Fica careca que nem o Lex Luthor. Eu lembrei de perguntar, porque desde ontem com aquela história de tomar detergente depois do churrasco por causa da gordura. Boa. Eu me lembrei de te perguntar o seguinte, amigo, não é bom pra prisão de ventre o cara tomar diabo verde? Putz, pra dar uma limpada? É. Nunca testei, vou testar com os meus filhos. Que isso, não, testa em ti. Os funcionários do Almir são os filhos dele, né? Eu tenho filhos pra isso, né, querido? Pra te ajudar nos negócios. Exatamente. Eu tenho 6 filhos, 3 são de gaúcho. Vinte-me, como? Tenho 6 filhos, 3 são de gaúcho. 3 filhos teus são de gaúchos. São de gaúchos. Mães gaúchas? Vão pra Florianópolis, cago o trânsito de Florianópolis, cago as praias de Florianópolis e ainda pego nossas mulheres. tudo culpa dos gaúchos. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pelas emissoras da Rede Atlântida, a grande Rede Atlântida de rádios do sul do Brasil, e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela parceria. 14 minutos para as duas. O doutor Alceu tá fora, tá de férias, mas nós temos aqui o nosso querido Vanzolim, sempre em dia com a informação. Tudo bem, Vanzolim? Tudo bem, um grande abraço para todos vocês. É um prazer agora muito grande estar enfiado dentro básico. Do espaço aberto pelo Maurício Armal. Bola nas costas. Manda aí, Vanzolim. Com foco, né, Vanzolim? Com foco, vai. Foco, então. Ele vamos vai falar... dar o nome do time e a manchete. Avaí! Toninho Cecílio, discurso forte na apresentação, muito forte. Toninho Cecílio, o treinador confirmou disse... no Avaí. Ele tá preparado... Tava um papo que o Márcio Goiano ia vir pro Avaí. Cecílio. Por favor, eu tô dando informações mais Toninho precisas. Toninho Cecílio. Aqui. Toninho Cecílio, com discurso forte na apresentação, o treinador disse estar preparado para o desafio de treinar o Leão. Vamos ao Figueirense. Empolgação alvinegra. Por favor, Figueira. Eu prefiro que o Márcio Goiano não vá treinar o Avaí, né, cara? Não, de Toninho, se fosse o Cerezo, né, mas... Ah, é. Os amigos do Piangers estão fazendo fila para comprar ingressos pro clássico contra o Avaí no domingo. O Elias fica à disposição do Jorginho. Tu tá sabendo disso? Coisa linda, Elias. Tá melhorando, joga bola, né? Elias joga bola. Quem é o favorito nesse clássico, Marco Piani? Favorito é o Figueirense. Eu não tenho medo de falar como o Peter tem. O Peter tem medo de ser favorito. Eu não tenho medo de ser favorito. Não é medo, cara. Tem medo. É uma artimanha da imprensa esportiva. Tá jogando pra mim, não sei o quê. Especialmente a imprensa azul natural, de Porto Alegre. Natural que o time que tá mais acima na tabela seja o favorito. A imprensa em Porto Alegre é azul. O time que ganhou do Corinthians de 2-0 é o favorito. Por falar em azul... Está de volta o Fernando, ele quer uma chance, né? Afinal de contas é campeão aí, tá chegando com o título, né? Um belo jogador esse menino, teve ontem, né? Aqui no Bola Só, obrigado. Gente fina, tá muito gente fina, né? Um grande abraço pro Fernando. Um abraço pro Fernando e pra Fernanda, a namorada dele junto aqui. Que legal. E um abraço pro Robertson também, que deixou o Grêmio. Oh. Ele tá sendo anunciado pelo Sport Recife, né? Um grande amigo, um grande colega, já esteve conosco, né, Carlos Eugênio? Gosta dele, né? O Sport tá virando o Grêmio B, então, é isso. Para o Paulo Doni. Uma mão, Pelé. Para o Paulo Doni, vocês conhecem o Paulo Doni, né? O Paulo Doni começou comigo também, um belo... É, Grêmio é zebra no Grenal de domingo, o Paulo Doni. Olha o que eu digo, olha o que eu digo. É isso aí, já começou o trabalho. O Inter é zebra. Presidente, não é zebra, tá certo que clássico é agnóstico. Tá certo que jogue um pouco a responsabilidade pro outro. Agora, dizer que o teu time, o teu clube é zebra, é demais pra minha cabeça. Sabe por quê? Teve um Grenal faz pouco tempo aí que o Paulo Doni disse que o Grêmio ia patrolar o Inter. Deu 4-1 pro Inter. É, agora sim, ele... Lá no e ele falou, e esse papel foi impresso, colocado no quartinho de cada jogador do Inter pra tentar motivar, e foi motivado. E esse Grenal, o Grêmio era líder do campeonato. Não, e do jeito que tá, se der Grêmio, vai ter guete, vai ter passeata, foguete. Vitório, desaforo, entendeu? Dirigente indo pra frente da torcida. Não, esse Grenal não chega aos pés dos Grenais com grife que a gente teve no começo do ano no Gauchão com Falcão de um lado e Renato do outro lado e os três jogos até. Cara, esse Grenal, eu falei ontem aqui no Bola, esse Grenal depende muito do resultado do Inter amanhã de noite, entendeu? E pra mim é o jogo-chave do Grêmio. Se o Grêmio ganha esse Grenal, o Grêmio vai ter uma moral pra sair da zona horrorosa que está. Mandar um abraço pro Fernando que teve ontem aqui. Já mandamos. Tu tava jogando no teu telefone. Falamos do Fernando, da Fernanda. Terminou aí, Vasolim. Não terminou ainda porque obrigado, tem o Oscar. Vasolim. Tem o Oscar também, né? Eu preciso falar do Oscar que ele disse uma frase que todo colorado gosta de ouvir. Ele disse que joga onde o Dorival colocar ele. Beleza. Eu só tenho medo que o Dorival bote ele no banco. Não vai fazer isso. Ou no gol também. Tenho medo que bote no gol. E deixa eu mandar um abraço aqui. O Dorival que já ganhou a torcida colorada no jogo contra o Flamengo. Fora que é um baita profissional e simpaticíssimo também, dá as coletivas. Quando todo mundo achava que ele ia entrar retrancando o time pra não tomar mais, botou que time pra frente. Boa, é demais isso, assim, né, cara? E um abraço também pras torcidas organizadas do Inter, todas elas se vão se unir pra amanhã, e ficar juntas pra torcer. Que é o que tinha que ser, né? Pois é, o cara não entende isso aí, né, cara? A política dentro do campo a gente entende, agora na arquibancada não dá verdade. Pra entender, né? E cara, assim, ó, e amanhã de noite, a torcida do Inter vai repetir aquela ação que foi feita na semifinal da Libertadores ano passado, que foi batizada de Ruas de Fogo, entre a Imperadores e o portão de entrada, vão ser distribuídos os sinalizadores. Demais. Então, todo mundo que estiver no campo amanhã, entre 7h30 e 8h, se posiciona por ali. Vamos receber o ânimo do time, vamos dar mais um espetáculo, todo mundo junto. Boa, Lelê. O São Paulo já faz isso, só que só faz em rótulas. É a famosa roda de fogo. Obrigado, Vanzolim. Grande abraço a todos vocês. Vai daí, Luciano. Bem, amigos, estamos chegando perto dos 45 minutos do segundo tempo do Game Potter na jogada Coca-Cola. Agora é hora de mostrar toda a garra e partir para cima dos adversários na votação. Então corre e mobiliza essa torcida que ainda dá tempo de ganhar. Os autores dos dois vídeos mais votados vão convocar os seus times e entrar em campo para disputar o caneco. E ainda tem mais, o programa Bola nas Costas Rio Grande do Sul vai ser transmitido ao vivo do local da final. Com cobertura do grande jogo. Vamos lá, meu amigo, não perde teu tempo. A votação vai até o dia 24 de agosto. Hoje é que dia? Hoje é 22/3. Então até amanhã. Até amanhã. Entra no torcidacocacola.com.br. torcidacocacola.com.br. É aquele joguinho das narrações, lembra, né? E aí tem os finalistas aí, dois vão jogar a final. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Muito bem, Mr. P, o que temos aí, queridão? Zoraia de Joinville, Zoraia. Mas é um rico de um nome, Zoraia, também, né? Já nasceu com quantos anos, né, velho? Isso aí já nasceu com 17 anos. No mínimo. Vamos botar o nome da nossa filhinha, querida. Zoraia! Beleza, belo nome. Mando ela um e-mail aqui dizendo, acompanho o blog de vocês todos os dias. Amo ouvi-los, vocês são impagáveis. Como fã de vocês, queria deixar a minha contribuição. E ela manda uma piadinha curtinha aqui do Cristiano Manualdo, dizendo assim: lá estava Cristiano Manualdo caminhando na varanda de casa e jogando pedrinhas para o alto. Pedrinhas, pedrinhas para o alto. De repente passou uma cegonha e uma dessas pedras quase atingiu a cegonha. Oh. Dentro de casa, Maria, indignadíssima, olha para Cristiano Manualdo e diz: para, pode, Cristiano Manualdo! Pare de atirar estas pedras de cegonha. Será que não sabes que aqui em Portugal é crime o aborto? Por favor, ler no PB das 13. Beijos e abraços. Oraya Larissa, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, paróquia Santo Antônio, em que encerra dizendo: a chave do amor abre as portas da felicidade. Que beleza. Que bonito. Baita, baita, baita frase. E aí, Cajezinho? Se o meu estômago falasse. Ah. Enquanto isso, no rodízio, estômago. Cara, maneira aí com o que tu vai comer. Essa semana foi punk, cara. Manda os vegetais aí pra dentro, porque as coisas do intestino aqui estão feias, cara. Primeiro prato, 800 gramas, arroz, feijoada, cupim, picanha, coração de galinha e tomate. Estômago. Porra, tá de sacanagem, né, cara? Duas rodelas de tomate, cara. E essas carnes numa passada, cara. Pelo menos mastiga direito essa porra. Segundo prato, 550 gramas, arroz, costela, picanha, alcatra e salada de maionese. Ah. Estômago. Porra, chega de carne, cara. Não quero mais nada aqui, cara. Lembra daquela úlcera, cara? Tá faltando pouco pra cicatriz abrir, cara. Tu quer me cara? Manda um pouco d'água aí, meu. Bebida, cerveja, estômago. Poxa, imbecil, eu falei água, cara. Aí eu. Ué, mas cerveja tem água e ainda ajuda a dissolver a carne. Estômago. Tá ferrando aqui com suco gástrico, cara. Esposa. Amor, com quem você tá falando? Eu. Nada, não, tô pensando alto. Sobremesa, 300 gramas de pudim. Ai. Estômago. Porra, cara, não cabe mais nada aqui, tu tá me ouvindo, cara? Aí entra o intestino na conversa. O que é que tá acontecendo lá em cima? Que zona é essa? Estômago. Porra, o cara tá empurrando comida, cara. Agora vem pudim pra dentro, não sei mais o que que eu vou fazer. Intestino. Vai mandar direto. O estômago. O quê? Intestino. É isso aí, operação descarga. Estômago. Porra, cara, o cérebro não vai gostar, cara. Intestino. Foda-se o cérebro, cara. Ele nunca veio aqui pra baixo pra saber como é que tá o cérebro. Estômago. Vamos dar uma chance pra ele. Eu acho que não vai mais. Bebida. Café. Estômago. Filho do... Eu vou explodir. Intestino. Operação descarga iniciando. Anda. Libera o canal do Duodeno que eu já tô conversando com o esfíncter. Coração. O que tá vendo aí embaixo? A adrenalina tá aumentando muito. Intestino. Operação descarga. Coração. Quem autorizou isso? O cérebro não me mandou nada. Estômago. Foda-se aquela geleia. Nem músculo tem. Esposa. Amor, você tá passando bem. Tu tá suando. Onde é que tu vai? Eu. Preciso ir no banheiro urgente. Paga a conta e me espera no carro. Esposa. O que é que tu comeu? Eu não sei, acho que foi aquele tomate. Claro, início. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Mandou foi a Mirella e o Leandro Rosa. Muito bom. Que apresentação, hein, cara? Demais, cara. Muito demais. Bom, sensacional. Não, eu saiu bem. Sabe como é que eu ficava? Eu ficava pensando em dúvida como é que ele lembra das vozes de cada órgão. Bom, muito bom. Demais. Excelente. E aí, Marcola? Como é excelente também esse quadro, que talvez tenha sido o quadro de maior sucesso da história desse programa. Duelo de frases. Manda aqui o Lucas Braga. Impressionante que chega de frases diárias no Pretinho Básico. Atlântida.com.br, Twitter, Facebook, mensagem de texto. E até hoje só Galvão Bueno bateu o Mr. P. Sim. Frase para desafiar o grande Mr. P. Favor de ler no Pretinho das 13. Ah, não. O cara sempre dorme, né? Já tá dormindo, cara. Dá uma paulada na cabeça dele. Manda, Marcos. O Ministério... É uma frase engraçadinha, pô. Vou pegar outra aqui, ó. Abraço. Manda o Lucas Fraga, viu? Lucas Fraga. É um terrorista. Abraço. Terroristas merecem morrer. Abraço. É o encontro de dois corações. Ah, é uma boa frase. Isso, cara. É uma boa frase. Eu acho muito boa a frase. É uma boa frase. Me acordaram pra ver isso. Pô, teve até palmas. É aí, ó. Abraço é o encontro de quatro tetinhas. Também se é pensar assim, essa de dois umbiguinhos. Isso. É. Não, talvez não. Talvez as tetinhas. Tá, bom, tá enfim, bem. Tudo é relativo. É. Vamos lá do Pi. Mr. P, adoro ir na do Pi. Minutos antes de subir no palco do Majestic. Recente, então. É. Somos o que percebemos. E só percebemos aquilo que somos. É! Deixa eu dar um toquezinho aqui pra galera que tá por renovar o seguro do seu carro. Peça para o seu corretor contar com a HDI. Não deixe de pedir. Desde que a gente falou aqui no Pretinho da HDI, o que tem de ouvinte economizando até 20%, coisa de R$500 de diferença. É uma grana, R$500 de diferença, cara. R$500 de diferença é churrasco pra 20. Boa! Né? R$500 é churrasco pra 20 comer, rapaz. Então economiza essa grana. 20%, quase R$500 de diferença no seu seguro. Então não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Você vai ganhar tempo, dinheiro. A HDI é de bate-pronto e escolheu o Pretinho Básico pra divulgar aqui o seu seguro de bate-pronto. Consulte seu corretor. Vamos ver aí, Lelê. É. Pois então, tchê. Ah, não tava preparado. É, mas a... Olha aí, Lelê, as mulheres e homens ali, cara. É. Imprimi especialmente pra ti. É que esse é... Bom, vamos lá então. E aí, Pretinho, segue algumas comparações entre homens e mulheres. Gostaria de pedir um... Voto, Catarina! Pra minha namorada Jéssica e um... Agora, viada, pô, não sou eu que faço. Obrigado, mestre Neto. Pro pessoal da Select, cara. Corporativista, meu amigo. E Fetter, dá um aumento pra galera, Fetter. Aê! De novo? De novo? Diferenças entre não homens. Não é o meu pedido, viu, querido? Não, de novo. É o ouvinte aqui que tá pedindo. Já receberam, querido. Tá mais do que bom pra eles. Osvaldo Barbosa. Inclusive, uns vão ter que devolver um pouquinho. Ele manda aqui as diferenças entre homens e mulheres. Então vamos citar alguns aqui. Apelidos. Se Adriana, Silvana, Débora e Luciana vão almoçar juntas, elas chamarão umas às outras de Dri, Sil, Dé e Lu. Se Leandro, Carlos Roberto e João saírem juntos, eles afetuosamente se referirão uns aos outros como Gordo, Cabeção, Rato e Negão. Ah, moleque! É isso aí. Comendo fora. Quando a conta chega, Paulo, Carlos, Roberto e João jogam na mesa 20 cada um, mesmo sendo a conta apenas 32,50. Boa! Nenhum deles terá trocado e nenhum vai ao menos admitir que quer troco. Logo, o troco será convertido em saideiras. Boa, cara! Quando as garotas recebem sua conta, aparecem as calculadoras de bolsa e todos procuram pelas moedinhas exatas dentro da bolsa. É verdade, cara. Ó, eu não sei se as mulheres estão corretas, mas os homens é exatamente isso. É isso aí. Se uma mulher a mulher tá certa também, ela é precisa. Falou quem entende. Mas o Mr. P, ele é mulher nesse caso aí. Ele é mulher. Sim. É calculadora, relógio. Mas se uma mulher quer entender os homens, presta atenção nesse e-mail aí. Dinheiro. Um homem pagará R$2 por um item que vale um, mas que ele precisa. Uma mulher pagará um por um item que vale dois, mas que ela não precisa. Isso é lógico. E nesses itens aí tu pode colocar centenas de calças, sapatos, botas, sandálias. Pulseiras. Pulseiras, tiaras, brincos e outras coisas mais. Exatamente. Banheiros. Um homem tem 6 itens em seu banheiro. Escova de dentes, pente, espuma de barbear, barbeador, sabonete e uma toalha de hotel. A quantidade média de itens em um banheiro feminino é de 75 e um homem não consegue identificar a grande maioria deles. Isso é verdade também. Discussões. Uma mulher tem a última palavra em qualquer discussão. Por definição, qualquer coisa que um homem disser depois disso já é o começo de outra discussão. Futuro. Uma mulher se preocupa com o futuro até conseguir um marido. Um homem nunca se preocupa com o futuro até que consiga uma esposa. Mudanças. Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda. Um homem casa-se com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda. E pra acabar, Lelê? Amizade. A mulher encontra com outra na rua. Nossa, como você tá linda. Quando viram as costas, veio o comentário: nossa, como ela tá gorda. Ah, pois é. Um homem encontra o outro na rua: fala, seu gordo careca! Quando vira as costas, vê o comentário. Pô, cara, que continua, cara, gente fina, né? É isso aí, cara. Ô, meu, eu queria só agradecer a nossa audiência e deixar que uma frase aqui, como degustação, como aperitivo para o programa das 18 horas. Recebemos aqui da nossa audiência, do Everson, de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, uma lista de por que não havia divórcios antigamente. Segundo esta lista, são frases retiradas de revistas femininas das décadas de 50 e 60. E aqui as revistas davam dicas para a sua audiência feminina do que fazer para agradar o marido. Eu vou deixar uma, certo, para que logo mais às 18 a gente leia todas, tá? Já bem? Já vamos aplaudir antes. Cara, é absolutamente formidável isso aqui. A frase é: por exemplo, uma, tá? No Jornal das Moças de 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Peraí que não acabou! Nada de incomodar o marido com serviços ou notícias do lar. Só mais uma. Não se deve irritar o marido com ciúmes e dúvidas. Logo mais às 18, as outras 12 frases. A minha avó... Esses caras que fizeram a civilização como a gente conhece. É verdade. A minha avó era a pessoa mais machista que eu conheci, a minha avó Adélia, a querida avó Adélia. Uma vez meu pai e minha mãe discutiram e ela chegou e disse assim: eu não criei filha pra incomodar marido. Brasil! Ficamos por aqui, meu Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico, que tem o patrocínio Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Tchau, boa tarde.